náufrago estava numa ilha deserta há um tempão. De repente, ele viu um navio no horizonte. Mas a sorte tinha mesmo lhe abandonado. O navio explodiu e afundou bem perto da ilha. Eis que um braço surge das águas pedindo socorro. O náufrago se joga na água, salva a pessoa e a leva para a ilha. Chegando lá, ele descobre quem era. Sharon Stone. Muito obrigada. Você salvou a minha vida. Você pode me pedir o que quiser que eu dou. Pô, sabe como é que é, né, dona Sharon? Pô, tô aqui nessa ilha há um tempão sem ver mulher. Bom, eu queria transar com você. Eu topo. E assim foi durante dias e noites. Até que um dia, já muito cansada, Sharon pediu para o náufrago pedir alguma coisa diferente que ela faria da mesma forma. Sem hesitar, o náufrago pegou um baú de roupas antigas e vestiu a atriz de paletó e gravata. Ó, vamos brincar assim. Nós somos velhos amigos que não se veem há muito tempo. Cada um vai para um lado da ilha e sai andando até a gente se encontrar no meio, tá legal? Eu achei essa ideia um pouco estranha, mas tudo bem. Eu topo. Depois de algumas horas, os dois se encontraram e o náufrago já foi logo dizendo: Ô, rapaz, foi bom te encontrar aqui. Você não sabe da maior. Sabe quem eu tô comendo? A Sharon Stone! O Papa já tinha terminado sua visita ao Brasil. Antes de ir embora, ele resolve dar uma volta de carro. Todo mundo esperando ele sair de Papa Móvel, mas o Papa pega uma limusine e pede para trocar de lugar com o motorista. Sua Santidade assume a direção e pisa fundo. Ele já está no aterro a mais de 200 por hora até que um guarda para o carro. Documento. O guarda chega para dar o esporro quando reconhece o motorista. Um momentinho, senhor, que eu preciso ligar para o meu chefe. O guarda pega o rádio e entra em contato com o comandante. Alô, capitão. Tem um cara aqui super importante andando a mais de 200. Quê? Vai dizer que é filho de ministro? Não, é mais importante. É o prefeito? Mais importante. O governador? Mais importante. Porra, quem é? O presidente? Não, eu não sei quem é o cara, mas pro senhor ter uma ideia, o chofé dele é o Papa. Caceta e Planeta. Futilidade pública. Não jogue fora sua camisinha usada. Agasalhe um croquete neste inverno.